já nos cansaste, não juda, já nos cansaste, não juda. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos, quem anda à noite à aventura. Pá-pará, pá-pará, pá-pá-pá-pá. Pá-pará, pá-pará, pá-pá-pá. Deite os ferros da razão, deite o valor total, o castigo e o perdão, e a gramática do mal. Deite a dor no crucifixo, deite a cinza do prazer. Se não fosse eu, era outro, e antes eu. Start

certeza que vou derreter quando os teus lábios tocarem nos meus. Vejo toda a gente feliz sobre a mesa. Há cores e sabores. Só eu não paro de pensar em ti. Quero ver estar noutro lugar. Já passa da meia-noite, por entre tantos presentes abertos. Ao guardado que é para ti. No meu país a tristeza tem um nome, solidão.